Eu queria dizer primeiramente que Deus nos ama profundamente e sempre deixou as suas ordenanças, a sua vontade muito clara para a igreja. Nós não podemos dizer que a gente não sabia. O Espírito Santo de Deus está aqui para nos ajudar, para nos ensinar, para falar conosco, para dar um novo vigor à nossa vida cristã. O livro de Provérbios talvez seja um dos mais ricos a falar sobre essa questão do nosso coração, do cuidado que nós devemos ter sobre as coisas que vão brotar desse coração. Então eu vou dar duas passagens negativas e duas positivas. Vamos lá, Provérbios 21, verso 2. Provérbios 21, verso 2 diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre o coração, muitas e muitas vezes, nós caímos do cavalo, nós nos enganamos, porque essa é a nossa tendência, achar que tudo que a gente faz é, ó, legal, perfeito, não podia ser melhor. Mas a palavra de Deus diz que Deus não olha para o teu exterior, mas, ó, mira o coração, mira o centro das intenções, a motivação que levou você a fazer aquilo. E muitas vezes, ou algumas vezes, ele não acha a motivação correta. Os caminhos que o nosso coração está nos levando não são os melhores caminhos. Vamos ver outro texto, Provérbios 21, 4. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Então esse texto está bem claro em dizer que coração orgulhoso é pecado. Tá? Orgulho, a soberba, isso nasce no coração e isso desagrada a Deus, porque se a palavra diz que é pecado, é porque desagrada a Deus. Vamos lá para Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha que bom. Quando o coração estiver totalmente voltado para o Senhor, ele vai endireitar todos os nossos caminhos e aí sim a gente vai começar a acertar sempre. Provérbios 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o coração do mal, guarda teu coração da soberba, guarda o teu coração do engano, e aí a gente vai encontrar o caminho, aí a gente vai encontrar as saídas para a nossa vida. E por aí vai, falando do coração, do cuidado que a gente tem que ter, porque ali nascem as nossas mais profundos desejos, e a gente precisa tomar cuidado com isso, e está sempre deixando o coração para Deus cuidar. E é algo que merece uma total atenção nossa, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus também está com toda a atenção dele voltada para o nosso coração. Eu tenho falado aqui, incessantemente, que muito da antiga aliança tem a ver com o ritual, né? Então aquelas grandes concentrações, os sacrifícios de animais, tudo isso tendo um simbolismo muito forte. Quando Jesus vem e começa a iniciar a nova aliança, esse ritualismo perde importância e ganha importância o teu coração. Aí Deus está, ó, de olho no nosso coração. Deus está querendo que o nosso coração seja segundo a sua vontade. Então isso é muito importante. Eu tenho que olhar para aquilo que está me motivando, eu tenho que olhar para os meus sentimentos mais profundos. Por quê? Porque Deus está olhando para isso também. E é uma maneira de eu acertar o caminho, é uma maneira de eu agradar a Deus. Bom, a gente vê que esse relato, vamos voltar lá para 2 Crônicas, agora capítulo 31. Que eu quero falar um pouquinho do rei Ezequias. Quem foi esse rei? Me perdoa, meus irmãos, se às vezes a minha pregação parece mais uma aula de história do que outra coisa, mas é que quando a gente pega um texto desse, por exemplo, o primeiro texto que eu li, se eu tivesse lido sem ter lido o contexto de tudo aquilo, eu não saberia nem do que estava se tratando. E as verdades espirituais contidas no texto, você aproveita muito mais dessas verdades espirituais quando você entende realmente todo o contexto em que aconteceu aquilo. Para Deus ter feito aquilo com Ezequias, como Ezequias se portou em relação a tudo aquilo, tá? Então, por isso que a gente precisa realmente entender perfeitamente o que estava passando ali. 2 Crônicas 31, versos 20 e 21 diz assim: assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Olha que maravilha. Esse era um rei, ó, bom. Esse foi considerado um rei muito bom, que conduziu o povo de Judá à verdadeira adoração, tomou cuidado com a vida espiritual do povo, e isso reflete na vida material. Foi um rei muito próspero. O reino de Judá nessa época, sob a conduta de Ezequias, foi, sabe, nadou de braçada, foi tranquilo, correu tudo bem. Por ter feito dessa maneira, Deus guardou a Ezequias e ao seu reino. E aí, no meio do seu governo, surge um rei da Assíria, que fica a leste de Judá, estava de olho ali em Judá, e vem com seus exércitos, com um rei chamado Senaqueribe, e se coloca nos arredores de Jerusalém e vai invadir a cidade. E Ezequias fica com receio, no mínimo, por quê? Porque os exércitos de Senaqueribe eram maiores do que o de Judá. Esse homem já era famoso. E de repente eles estão ali prontos para entrar. E Ezequias faz uma oração a Deus, dizendo assim: Deus, lembra-te do que eu tenho feito. Eu tenho trabalhado para ti, eu tenho feito o povo seguir os teus mandamentos. Então, nesse momento que os caras estão chegando aí, não se esqueça de nós. E Deus realmente não se esqueceu. 2 Crônicas 32, versos 7 e 8. Versos 7 e 8, nós temos uma passagem que eu até citei no domingo passado, na minha pregação anterior. Ele diz assim, ele vira para o seu exército, para o seu povo lá em Judá, o rei Ezequias, e diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um há conosco maior do que o que está com ele. Aí o verso 8, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, ele não era uma fé só para inglês ver. Era uma fé verdadeira. Tanto que quando está aquele exército monstruoso ali acampado nas proximidades de Jerusalém, ele dá ânimo para o povo falando isso: não se preocupem, o que está conosco é muito mais forte do que o que está com eles. Eles só podem contar com a força dos seus braços, e nós podemos contar com a força do Senhor. É o Senhor que vai fazer essa guerra. E foi mesmo, viu, gente? Ele manda um anjo para o acampamento de Senaqueribe, e esse anjo detona toda a liderança do exército. Quando eles acordam no dia seguinte, está todo mundo detonado ali, os soldados estão sem saber o que fazer. Senaqueribe diz a palavra, baixa a cabeça e, ó, volta correndo para a Síria. O exército de Judá nem lutar precisou. Por quê? Porque o anjo do Senhor fez isso que saiu da boca de Ezequias, lutou por eles, tá? por essa postura de fé e fidelidade para Deus, Deus os livra do mal. 2 Crônicas 32, 22 e 23 diz assim: assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que, depois disto, foi enaltecido à vista de todas as nações. Deixa eu seguir adiante nesse relato do reinado de Ezequias. A gente já viu que o rei Senaqueribe queria tomar Jerusalém, Deus não permitiu e honrou a postura de Ezequias como um rei correto diante de Deus e botou os caras para correr. Mas, gente, o rei Ezequias é aquele para quem foi dita aquela palavra que iniciou a nossa pregação. Não quero que você se esqueça dela, tá? E o rei Ezequias, esse rei Ezequias, também é aquele daquela famosa história de que o profeta Isaías vem entregar para um rei que ele está com uma doença que vai levá-lo à morte, que ele pode preparar as suas coisas, que Deus vai levar ele embora. E ele vira-se para a parede, chora, chora, chora, clama a Deus e Deus dá mais 15 anos. Lembram-se disso? Então, é esse mesmo rei. 2 Crônicas 32, verso 24. Estou falando tudo isso para a gente entrar no contexto. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor que lhe falou e lhe deu um sinal. Só que o livro de Crônicas tem uma característica, ele é muito resumido. Vamos ler essa passagem, essa história que aconteceu com Ezequias, em Isaías capítulo 38, que está bem mais detalhada, que foi o profeta que veio trazer essa informação para Ezequias. Isaías 38, versos de 1 a 8, diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti, a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Bom, além da cura que Deus proporcionou a Ezequias, primeiro ele manda o profeta dizer para Ezequias: Ezequias, se prepara, que você está acabando seus dias na terra. Ezequias chora, faz Deus lembrar-se de tudo que ele fez, da obra que ele fez. Então, Deus manda o profeta voltar e diz assim: olha, eu atendo a tua súplica, vejo as tuas lágrimas e te acrescento 15 anos na tua vida. E também dou um sinal, esse sinal é importante. Tinha um relógio de sol, aquele relógio solar, e o relógio já mostrava numa determinada hora, já o sol estava se pondo, que era, vamos dizer, 5 horas da tarde. Como sinal de que Deus estava nessa cura, que Deus ia restaurar, que Deus ia proteger Jerusalém como protegeu da Assíria, ele fez o sol retroceder. O sol estava se pondo e 10 graus ele voltou. Olha que coisa louca, um sinal desse. Então foi feito isso para mostrar para Ezequias que o Senhor tinha atendido a sua oração. Mas como eu disse no início, Deus coloca toda a sua atenção no coração do homem, igreja. Vamos cuidar disso. Vamos cuidar dos nossos sentimentos mais profundos. A Deus a gente não engana. Por isso é importante que a gente seja moldado por Deus, para que a gente possa, com a nossa vida, alegrar a Deus. E quando Deus viu os sentimentos que brotavam no coração de Ezequias, Deus ficou triste. Vejamos um pouquinho o enredo desse orgulho, dessa soberba de Ezequias. 2 Crônicas 32, verso 25. 2 Crônicas 32, verso 25, diz assim: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Num determinado momento, depois de ter acontecido todas essas bênçãos na vida de Ezequias, depois desse homem ter presenciado o sol voltando 10 graus nos céus, depois dele ter uma doença mortal curada por Deus, depois dele ver o exército de Senaqueribe, ó, puxar o carro diante deles, completamente derrotado, houve o quê? Esse homem não cuidou dos seus mais íntimos sentimentos, e diz a palavra lá, que o seu coração se exaltou. E se orgulho tem a ver com, se esse orgulho tem a ver com o texto que abriu essa pregação, tem sim. Coloca de novo lá 2 Crônicas 32, 31, que é o texto que nós começamos a nossa meditação. Então dizia lá: contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Está dando para entender um pouquinho melhor agora esse texto? Acontece todas essas belezas da parte de Deus para a vida de Ezequias. Num determinado momento, Ezequias começa a achar que a razão desse sucesso de Judá, de repente, se deposita nele. Porque ele recebe a visita de alguns embaixadores da Babilônia. E esses caras vieram dispostos a fazer um acerto com Ezequias. Porque, na verdade, os babilônios, nessa altura, queriam também, se pudesse, dar um cacete no rei Senaqueribe, que estava ali muito próximo deles e querendo tomar a Babilônia. E eles vão lá, ficam sabendo, pô, Senaqueribe foi derrotado, o sol retrocedeu 10 graus, esse rei de Judá foi curado de uma doença mortal, pô, o cara está com tudo, vamos lá fazer uma aliança com ele. E vieram para Judá e fizeram uma baita de uma festa, jogaram confete na cabeça de Ezequias. Eu não vou falar o termo chulo que a gente costuma dizer, que é quando você puxa mesmo, né, do cara, para o cara ficar mesmo se sentindo o rei da cocada. E foi isso que eles fizeram com... E aí, olha como isso é sério. O coração do cara começa... Olha como nós somos humanos. Não é brincadeira. Isso acontece com todos nós. E eu me cobro muito nisso, por quê? Porque a gente percebe que muito Deus... Quando Deus quer investir demais num ser humano, ele investe mesmo. E muitas vezes é porque o ser humano desejou, almejou aquilo, e clamou, e muito tempo de jejum, de oração, procurou os melhores dons com zelo, tudo, e hoje está lá, servindo a igreja, servindo os irmãos, honrando a Deus com dons maravilhosos, com conhecimento bíblico profundo. Mas lá pelas tantas, ele começa a se achar mais do que ele é. Porque ele é tudo aquilo em Cristo Jesus. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo precisou de um espinho na carne, que o esbofeteava constantemente para que ele se lembrasse de que não era ele a razão de tudo aquilo, mas sim Cristo Jesus nele. E aí, até o grande apóstolo Paulo precisou ficar com esse espinho na carne que o fazia lembrar sempre que o autor e consumador da sua fé era Cristo Jesus e não ele. Ele era um instrumento valiosíssimo nas mãos de Deus. Deus o amava profundamente, mas não pode esquecer que é Cristo que faz a obra em nós. E muitas vezes, muito que tem sido dado por Deus a certos homens e mulheres de Deus, é tirado num determinado momento do seu ministério, para que a pessoa não caminhe por esses caminhos da soberba, da exaltação pessoal, e acabe fazendo com que ele seja exaltado e não o Deus de toda a glória, aquele que merece toda a honra, toda a glória. Então, começou a acontecer isso com Ezequias. E esse relato também está muito resumido em 2 Crônicas. Abra, por favor, em Isaías 39, e a gente vai ver esse relato dessa visita desses emissários do rei da Babilônia. Isaías 39, verso 1, diz assim: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Meu Deus do céu. Aqui, nesse relato de Isaías, dá para a gente entender um pouco melhor toda essa situação. Os emissários do rei da Babilônia chegam com cartas, elogios, presentes para Ezequias, e Ezequias se abre todo. Que bom, como eu sou bom. E ele começa a se mostrar de uma maneira pouco inteligente para aqueles emissários. Porque não deixa de ser um reino que pode se tornar amanhã um reino inimigo que tente conquistá-los. E que foi realmente o que aconteceu. O profeta aí está sendo usado por Deus e profetiza o futuro de Judá. E diz assim: vai chegar um dia que essa Babilônia que você achou tão linda virem aqui, mostrou tudo, mostrou exército, riqueza, a tua casa, mostrou tudo para eles, né? Fez assim um pacto, que coisa linda. Esses caras, vai chegar um dia que eles vão vir aqui e tomar tudo isso, e vão levar tudo para a sua terra, inclusive a tua descendência vai ser escrava lá na Babilônia. E olha que coisa interessante, ele nesse momento, e isso muitas vezes, queridos, acontece conosco, a gente tem que olhar para lição espiritual que nós podemos tirar disso daí, porque não é à toa que essa história ficou preservada em três livros, em 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías, porque esses relatos bíblicos chegam até os nossos dias para servir de orientação para nós. Então a primeira coisa que a gente vê é isso. Um cara que está cheio de compromisso com Deus recebe as honras de um homem poderoso. Poderoso na terra, poderoso num reino terreno. E se abre todo para ele. E fica todo fascinado. Por quê? Isso é uma característica nossa. Muitas vezes a gente se rende realmente ao poder do dinheiro, ao poder do político. Ei, gente, quantas vezes eu não vi em época de eleição, principalmente para presidente da República, muitos homens de Deus importantes nesse país chegarem e pegarem aquele irmãozinho e falar assim: está aqui o próximo presidente da República. E isso não se concretizar nem nas duas eleições seguintes. E depois eles se metem na casca deles, ficam ali quietinhos, como se não tivesse, só que eu vi pela televisão. O que, que é isso? É ficar entusiasmado com a possibilidade do poder. Seria mais ou menos o que estava acontecendo com Ezequias, um cara que estava indo tão bem, gente. Um cara tão bom, um cara que arrumou a casa lá em Judá. E de repente chega um mensageiro que pode ser um potencial inimigo, e ele mostra tudo para o cara. Ele estava o quê? Se gabando. Olha, vem ver o meu tesouro, vem ver como eu sou rico. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo a beleza dessas terras? Isso tudo é meu, cara, olha que legal, olha que bacana. E mostra tudo. E aí vem o profeta, já cheio de unção, e diz assim: o que esses caras vieram fazer aqui? Ah, vieram da Babilônia. Para quê? Ah, eu vim mostrar. Você mostrou tudo? Tudo. O que você mostrou? Mostrou sua casa? Mostrei. Mostrou seu reino? Mostrei. As riquezas? Pois então. Um dia eles virão, agora, cheio da unção do Espírito Santo, ele diz, um dia virão e vão levar tudo isso. E vão saquear essa nação e levar embora. Com esses daí que você se entusiasmou tanto, amanhã eles serão os seus inimigos. Agora, isso não acontece com Deus. Deus não é nosso amigo hoje e nosso inimigo amanhã. Deus, volta para aquele texto de 2 Crônicas 30, 31, por favor. Segunda Crônicas 30, não tem? O primeiro, 32, 31. Isso. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou. E sabe qual é o prodígio aí? É o sol que parou e retrocedeu. Sabia que esses povos antigos, eles eram bem esotéricos, eles gostavam de uma história ocorrida nos céus. Astrologia, eles eram ligadíssimos nisso. Então quando eles souberam que Senaqueribe foi derrotado, mas que o sol retrocedeu 10 graus, o Deus de Ezequias tinha feito isso, os caras vieram saber, pô, que prodígio foi esse que aconteceu? Vieram se informar disso daí. Tá? Eles estavam impressionados de ver como Deus agia. E depois aquela frase que eu pedi para a gente ficar bem atento: Deus o desamparou para prová-lo. Gente, Deus nos ama muito. Esse desamparo não é nenhuma atitude cruel de um Deus que está mais para carrasco do que para pai. Esse termo está querendo dizer o seguinte: Deus percebeu o que ia no coração de Ezequias naquele momento e fez isso aqui, ó. Bom, caminha então sozinho segundo o teu coração. Esse que é o desamparo de Deus para nós. Eu vou deixar, porque Ele nos ama, e Deus, Pai, só corrige o filho que Ele ama, como nós, pais, fazemos. Se nós amamos realmente os nossos filhos, a gente tende a corrigi-los quando eles estão errados, em caminhos errados. O verdadeiro pai que ama, corrige. E a Bíblia diz que o nosso Deus é esse tipo de pai. Então o que ele fez? Ele fez assim para Ezequias: você vai experimentar andar pelos teus próprios caminhos, porque eu estou vendo você muito entusiasmado com o poder que vem da Babilônia. Eu estou vendo você muito alegre e muito disposto para fazer uma aliança com a Babilônia. Mas, pô, as alianças com o teu Deus não têm te suprido? As alianças com o teu Deus não têm trazido os milagres? É isso que deixa. Imagina como é que Deus deve ser paciente conosco. Olha o que Deus fez na vida de Ezequias nesse tempo todo. Imagina Deus olhando os emissários vindo da Babilônia e sendo recebidos com pompas por um rei que quase cai de joelho diante daqueles representantes, para dizer para eles assim: ó, pode entrar, vamos fazer uma aliança? Legal, pô, vocês são um reino poderoso. Meu, Deus não quer isso, Deus não quer que a gente faça aliança com forças estranhas aqui da terra. Porque quando a gente faz isso, a gente diz para Deus de maneira indireta que eu estou mais preocupado em servir as forças terrenas. De repente eu acho que o poder de um reino terreno é maior do que o poder de Deus. E a história da vida de Ezequias mostrou que era justamente o contrário. Por isso que Deus fala assim: olha, eu vou te desamparar por um tempo, para ver se você cai na real e vê que alianças com reinos terrenos é um péssimo negócio para quem tem uma aliança com Deus, como você tem, como nós temos. E aí, dá uma olhadinha lá em 2 Crônicas 32, 26, para provar que esse nosso Deus nos trata e não nos abandona. Esse episódio aqui acontece depois, no relato, está antes, mas isso daqui acontece depois da visita desses enviados da Babilônia, que o rei Ezequias se encanta com eles, tudo. Depois Deus tira a mão de sobre Ezequias e fala assim: cara, olha onde você está entrando. Olha o que acontece depois. Ezequias, porém, se humilhou por ter se exaltado o seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Quando ele reconheceu, era um homem de Deus, quando ele reconheceu que ele estava caminhando por caminhos perigosos, que entristecem a Deus, que fazem com que Deus veja muitas vezes que nós damos valores muito mais para coisas do mundo do que para o nosso relacionamento com Deus. Imagina como esse Deus fica triste. Deus que valorizou tanto a tua vida e a minha vida a ponto de pagar a tua vida com o sangue de Jesus, o seu filho. Foi assim que ele pagou a tua vida, foi assim que ele anulou todos os teus pecados na cruz, com o sangue de Jesus, seu filho. Ou seja, ele deu tudo por você e por mim. E de repente, na nossa caminhada aqui na terra, a gente muitas vezes mostra para ele que, ao invés de olhar para o eterno, ao invés de olhar para as coisas que virão, para as promessas de Deus que vão se realizar, eu começo a olhar demais para os reinos terrenos, para os valores mundanos. Eu começo a criar raízes nos valores dessa terra, e isso vai entristecendo a Deus. Mas Deus é Pai. E não desiste de nós, graças a Deus por isso. E Ele trata conosco, e Ele trabalha a nossa vida para que a gente possa se redirecionar. Ele não tem a falta de paciência que nós temos, de desistir no meio do caminho, de segurar no arado e olhar para trás. Graças a Deus, por Deus ser como Ele é, vai contigo sempre. Eu vou citar dois textos que falam desse amor pela tua vida, pela minha vida que Deus tem. Um deles é maravilhoso, que está em Isaías 49,15, para mim um dos textos mais lindos do Antigo Testamento. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus pega o modelo de amor mais perfeito que existe na face da terra entre seres humanos, que é o amor de uma mãe por um filho que ela gerou. E diz assim: esse amor é tremendo, mas mesmo que uma mãe consiga se esquecer de um filho que ela gerou, esqueça de amá-lo. Eu, Deus, jamais me esquecerei de vocês. Agora no Novo Testamento, João 6, verso 37. João 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Amém? Nunca Deus vai falar, vai embora, cara. E aí a gente vai dizer, mas eu te quero, Senhor. E Ele vai dizer, mas eu não quero, vai embora. Isso não vai acontecer. Quando a entrega é verdadeira, sincera, quando ela parte do coração, que é o que Deus está olhando, se for sincera, Ele jamais nos lançará fora da presença dEle. Amém, queridos? Agora, é importantíssimo que a gente entenda isso aqui, olha, Hebreus 12, para terminar e para a gente orar. Hebreus 12, primeiro verso 7, que diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Deus nos trata como filhos, por isso ele nos corrige, porque nos ama. Aí a gente salta para o verso 11 e diz assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ninguém gosta de ser disciplinado. Muito provavelmente Ezequias deve ter se tocado que Deus estava tirando a mão de sobre ele, e ele deve ter feito um jejum, clamou Judá inteira para fazer jejum, para clamar. Eu tenho a impressão que esse momento na vida dele não foi o mais feliz. É um momento de quebrantamento. Então ninguém gosta de estar debaixo daquilo. Mas ele fez o certo. Ele se quebrantou para poder mostrar para Deus: olha Deus, eu me arrependo disso que eu estava começando a querer viver. Eu deixo de lado as minhas alianças com os valores do mundo e volto à minha aliança total contigo. Aí diz lá: e depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém, igreja? Eu gostaria de orar por duas coisas hoje aqui. Primeiro,